Gostaria de saudar você que me ouve nesta hora, com a paz do Senhor. Este é o áudio de um estudo de quatro partes aqui do nosso site lugardedescanso.com, cujo título desse estudo é Deixa o meu povo ir, sendo esta a parte primeira do nosso estudo. O texto que nós preparamos para a leitura está em 2 Crônicas 7, 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Talvez você já tenha se perguntado qual o propósito da jornada ou caminhada com Deus por esta vida tão atribulada. Talvez não. De qualquer forma, quanto mais conhecermos a respeito do propósito do Pai em nos chamar para a sua presença, acredito, contribua muito para a nossa alegria, ainda que os tempos sejam difíceis. O nosso estudo diz respeito a um chamado a um homem, um chamado a uma nação. Moisés era o homem, a nação era Israel. A esta altura, talvez você se pergunte: o que tenho eu com isto? Calma, chegaremos lá. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 23 ao 25, nós iremos aprender duas coisas importantes. O povo de Israel sofria, portanto, clamavam em agonia por uma solução ao sofrimento causado pela escravidão. Deus se lembra de sua promessa feita a Abraão e sua descendência, olha para o povo, vendo neles a sua identidade, ou seja, ali estavam os descendentes de Abraão, e ele, Deus, os conhece, ou melhor dizendo, os reconhece. A partir daí entra na história o personagem conhecido de todos, chamado Moisés. Como o foco do nosso estudo é, de alguma forma, nos mostrar o propósito de tudo isto, assim como trazer esta experiência para o contexto da nossa vida, vamos lá. Qual o propósito? Número 1. Para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Êxodo 3, versículo 18. Sacrifício na Bíblia tem a ver com algo que, determinado por Deus, especialmente com respeito ao pecado de um homem ou nação, tem a função de, em sendo ofertado, cobrir todas as faltas cometidas, assim libertando o homem ou nação daquelas ofensas e delitos. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos libertou da servidão como escravos das mãos do inimigo da nossa alma, para que todos nós, agora libertos, por um excelente sacrifício, o de Jesus Cristo, tenhamos toda a condição de vencermos todas as outras ofensas e delitos que nos seguirão pela vida, todas as vezes que, de forma humilde, nos colocarmos diante do nosso Deus e invocarmos com confiança o sacrifício do seu Filho unigênito a nosso favor. Nosso estudo continua amanhã. E voltaremos amanhã com a segunda parte, então, desse estudo Deixa o meu povo ir. A paz do Senhor a todos.